coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Beisebol, dizes tu? Oh! Ah, sim! Nada melhor do que um desafio desportivo para promover a amizade entre os universos 6 e 7. Vai ser cá uma suadela! Para promover a amizade, dizes tu, é? Bills, promover a amizade entre os dois universos através do desporto parece-me uma ideia magnífica! Tu crês? E onde é que vamos realizar esse jogo de beisebol, hã? Uma vez fui eu que tive a ideia. Acho que o melhor é realizarmos o jogo aí na Terra. Essa é que eu não perco por nada. Isso é o que nós vamos ver, maninho. O Bills é tão idiota! Por favor, não te rias assim do teu irmão. Eu enganei-o! E aquele palerma nem percebeu! O meu objetivo é conquistar o Universo 7 e ter comida à borla para sempre! O que menos me interessa é o jogo de beisebol! Eu vou escolher outro qualquer para jogar por mim! Estás a dizer que o jogo não te interessa? Oh? Champa, tu realmente não queres saber do jogo? Ah! Depois dos jogos é normal celebrar com um grande banquete! Não parece um plano fantástico? Sim, mas a prática moderada de exercício através do desporto intensifica ainda mais o sabor da comida. Ah? De tal forma que o ato de comer se torna divinal. Dito isto, tens mesmo a certeza de que o jogo não te interessa? Vados, que tipo de desporto é esse tal de beisebol? Então, o beisebol é um jogo. Champa lança um desafio. Desta vez vamos lutar com beisebol. Oh, mas que dia tão agradável para um joguinho. Está um dia magnífico. Uma vez que temos jogadores a mais, eu vou ser o treinador. Vou começar por lhes dar vantagem. Mas não interessa se isto é um jogo a favor da amizade, hein? Vocês têm de vencer, entendido? Oh. Ah. Comigo como capitão pode ter a certeza que vamos vencer. Não te lembraste de convidar o Tenjin Han e o Chaos? Eu achei melhor deixá-los para trás. Acho que não iam perceber muito bem a dinâmica deste jogo, percebeste? Vamos lá apanhar uma suadela! Sim! Muito bem, aproximem-se, meus queridos, para darmos início ao jogo. Mas então o Hit não vem jogar connosco? Digamos que entrar em contacto com ele é muito complicado. A sério? Mas olha que pena, mas que pena. Já agora explica-me, porquê é que o Vegeta e o Son Goten estão na tua equipa? Para termos os mesmos jogadores. Cachalote, ouve isto! Nem penses que me vais vencer neste jogo. Tu pensas que eu sou o quê? Hã? Trunks, vamos a isso! Que ganho melhor, Son Goten! E agora vamos dar início ao jogo de beisebol entre o Universo 6 e o Universo 7. Isto é um jogo entre amigos e todas as formas de destruição estão proibidas, ok? Por favor, mostrem o vosso desportivismo e vamos jogar tranquilamente. Equipas, cumprimentem-se! Boa sorte! Vamos lá, pessoal! Toca a jogar! Vamos às vossas posições! O Yamcha está mesmo entusiasmado com o jogo. Hora do lanche! Mas acham que ele é um bom capitão de equipa? Claro que é! Vais ver! É verdade! Ele é mesmo muito bom a jogar beisebol! Muito bem, Satan! Atira a bola na direção do meu peito! Muito bom lançamento! O problema é que mais ninguém percebe como se joga beisebol. Como é que eu vou lançar as bolas com estas luvas? Sungoan, tu consegues! Sungoku, dá cabo deles! Krillin, mostra-lhes como se joga! Pessoal, já tenho um banquete delicioso preparado para depois do jogo! Ah, exercício físico antes do banquete é essencial! Pai! Seja ou não uma luta, eu fico sempre entusiasmado antes de um desafio. Sim, isso é verdade. Já agora, alguém me explica como é que isto se joga? Eu não faço a mínima ideia. Ora, bolas. Ora, para começar, tu só tens de atirar a bola para a minha luva. E o resto, olha, o resto depois logo se vê como é. Sim, podes deixar comigo, Song Gohan. Ora então, vamos lá. Lançamento! Ai, estou tão excitado! Espere um momento! Son Goku, não podes deixar o Sampa acertar na bola! Dá tudo o que conseguires, ouviste? Tu tens a certeza? Certeza absoluta! Ora, muito bem, então nesse caso... Eu estou à espera! Acerta-me nessa bola! Pils, o que foi? Isto é um jogo entre amigos. Não percebo porque é que estás tão irritado. Uma luta é uma luta e eu conto vencê-la. Conseguiu um strike! Strike? Dizeste tu? Sim, ele acertou mesmo no meio! Parece que eles destruíram o campo. Raios! Desta vez o Son Goku exagerou um bocado! Ai, ai, ai, por pouco, eu não era vaporizado, pai. Desculpa fazer-te esperar. Tu és mesmo resistente, não és? Campo. Rede. Que bela jogada. Son Goku, eu disse que isto era um jogo amigável e que não ia permitir qualquer tipo de destruição. Destróis o campo outra vez, levas uma palmada e és expulso do jogo. Vais-me expulsar? Isto assim não dá. Vamos trocar de lançador. Son Goku, baza. Não se pode trocar de lançador. Como não posso? O primeiro lançador não pode ser substituído até um batedor acertar na bola. Perceberam? Son Goku, para a próxima lanças devagar. Devagar. Entendido. Ora, então tenho de me controlar. Isso também é devagar demais. Olha uma mosca. Vamos matá-la. Ora... A sério? Stop! Vem demasiado devagar! Toma e vai buscar! Ora, bolas! E ele acertou-lhe? Pai, isso foi inválido! Foi inválido! Como assim inválido? Strike número 2! Hã? Son Goku, com um pouco mais de força, ou ainda acabas com a eliminação. Mas afinal de contas, como é que isto se joga? Desta vez vou atirar a bola com a velocidade certa. Aqui vai! A bola é minha! Mas que grande home run! Realmente eu sou o melhor! Anda cá! Apanhei! Apanhei a bola! Eu sou o maior! Eliminado! Bom trabalho, Trunks! Eu não esperava outra coisa! Maldição! Eu fiz batata! Eu fiz batata! Infelizmente, as regras do jogo não dizem que não se pode usar um ataque para derrubar uma bola. Mas isso é ridículo! Estás a perder, maninho! Sou maldito! Vai ver! Ora bem, eu não estou a perceber nada, mas pronto, está tudo bem. Son Goku, se fosse um jogo normal, era um home run. Podes deixar que eu lanço a bola a seguir. Observa que eu vou mostrar-te como é que se joga a sério, ok? Ai, ai, eu vou dar capti. É assim que se joga beisebol. Aqui vai o lançamento do lobo. Foi o primeiro strike! Isto é uma combinação do ataque do lobo com a bola de energia! É a minha nova técnica arrasadora! Este sim! Este é o nosso grande Yamcha! Pelos vistos, ele sabe mais que artes marciais! E aqui vai outro! E strike 2! Strike 3! Batedor fora! Bem, esta foi rápida. Sim, agora já só falta um. Quero desejar-te muito boa sorte. Mestre, olha para mim. Este é o meu momento. Batedor fora, strike out e muda. Então, ninguém me consegue enfrentar. Tu és o maior. Estás a sair-me melhor que a encomenda. Que ficha! Quem diria que saberia jogar a isto? É que estou mesmo impressionada, Yamcha! Então, não me digam essas coisas! Este jogo não é assim tão difícil e eu fico envergonhado! Vamos ser heróis a lutar contra o mal! Vamos retomar o nosso joguinho? Ouve lá, amigo, eu já percebi como é que se joga beisebol. Podes lançar, que eu vou apanhá-las todas. Boa sorte! Boa sorte, rapazes! Não vou ser derrotado por ti. Tu tens a mania que és bom. Que pena, amigo. Gostaste? A bola acertou-lhe! Yamcha, estás bem? Mas o que é que tu estás a fazer, Vegeta? Vamos lá ver uma coisa, amigos. Mas porquê é que vocês estão com essa cara? O objetivo não é lançar a bola contra ele? Ah, ele tem razão. É isso mesmo, Vegeta. Vegeta, se voltares a acertar em alguém, és expulso por lançamento impróprio. Não podemos lançar a bola contra ele? Sinceramente, que jogo mais estúpido. Não subestimes o beisebol. Hoje vou ser eu a mostrar aquilo que valho. Ora, muito bem, vamos lá então. No out, corredor na primeira base. Vamos a isso, cachalote. Vamos a isso, Vegeta. Também vou usar a minha energia. Acerta! Se fores capaz! Vê se acertas nisso, Goku! Tens de o derrotar, Vegeta! Ah! Como? Ele está a conseguir empurrar a bola que eu lancei com toda a minha energia? Seu maldito! Isso é jogo sujo! Isso é jogo muito sujo! Desiste de uma vez, cachalote! Vou derrotar-te! Ele baixou a guarda, eu vou dar a volta ao jogo e agora! É a minha oportunidade, já foste, Vegeta! Não pode ser! Está fora! Nem pensas! Que sorte! Não, não voltas para trás! Calma, lança para aqui! Apanha! Champa, houve uma obstrução, o que quer dizer que a jogada do Yamcha é válida. Mas como é que é? Isso é jogo sujo, Champa, ouviste? Vocês deviam ser expulsos do jogo! O que é que estás para aí a ladrar? Mas então, Champa, vê se aguentas até ao banquete. Yamcha, estás bem? Diz alguma coisa, acorda! Transformação! Ai, Puar, eu estava a ter um sonho maravilhoso. Conta lá. Yamcha, estás bem? Estás bem? Parece-me que ninguém percebe como realmente joga beisebol. Espera lá. Somoa! Sim, diz. Passa-se alguma coisa, Satã? Tu não estiveste no combate com o Universo 6, portanto não sabes. Mas aquele robô que está na base da esquerda não sabe voar. Se conseguires bater por cima, eu tenho a certeza que vais conseguir pontuar nesta jogada. Muito obrigado, Satã. Faz um bom lançamento. Vamos a isso. Ah, o céu é tão bonito. Será que vou chegar vivo a casa hoje? Não, eu vou chegar vivo a casa, isso eu garanto. Ah, muito bem jogado, Zongoa. Vamos embora. Ajuda! Não pode ser. Então eles treinaram combinações de jogadas. É a minha oportunidade! Apanha o corredor! Ok! Yamcha, estás bem? Vejam só! Foi uma jogada de mestre! Salvo! O quê? Champa, devias ter ficado com a bola na mão para a jogada ser considerada válida. Mas foi o Kaba que me disse para o apanhar! Isso não significa que o derrubes com a bola. Eu quero chegar vivo a casa. Então, rapaz, vais deixar o jogo a meio? Realmente, com um treinador tão medricas, não admira que os jogadores sejam os fracotes. A quem é que estás a chamar medricas? Os teus jogadores não aguentam uma boada. Se quiseres desistir, venço eu. Essa tua equipa de bárbaros vai ser desqualificada. Aqui o bárbaro és tu. Eu sou um pilar de inteligência. Tu é que és? Tu é que és? És tu! És tu! És tu! És tu! És tu! És tu! És tu! Tu! Tu! Tu! Ai, depressa, venham! Vamos abrigar-nos aqui! Nós estamos em segurança aqui, não estamos? Não sei não. Não é verdade que quando os deuses da destruição lutam, os universos são destruídos? Então devíamos sair daqui muito depressa! Tu é que és um vândalo e um bárbaro! Tu tocaste-me, foi? Toma! Toma! Toma! Toma, toma, toma, toma, toma! Tu estás a deixar-me! Furioso! Pessoal, segurem-se bem. Eu vou usar o teletransporte. Eu não consigo respirar. A vitória é minha! Calminha, meninos! Já se esqueceram de que os deuses da destruição estão proibidos de lutar um contra o outro? Vocês estão a tentar destruir o universo! Nós avisámos que os atos de destruição estavam proibidos. Mas como vocês não se controlam, este jogo acaba aqui e agora. Acabou-se a brincadeira. Isso quer dizer então que vamos ficar empatados? Não, o Universo 7 é o grande vencedor. Como assim? Não percebo! Champa, basta olhares lá para baixo. Yamcha, eu sabia que tu eras capaz! O Yamcha deu-nos a vitória! Oh, eu lembro-me bem de o ver nesta posição. Não me lembro, está bem. Foi uma tragédia. Amigos, foi um prazer jogar esta partida de beisebol convosco. Yamcha! Ouçam bem, equipa! A próxima vitória será nossa! Sim! Parece que o Champa se esqueceu. Qual é o verdadeiro objetivo deste jogo? Olá, sou eu, o Son Goku. Desculpem lá, mas parece que é desta que eu vou morrer. Anda para aí um tipo muito interessado em acabar comigo e está cada vez mais perto. Não sinto a energia dele, mas eu sei que está perto. Onde? Onde é que tu estás? Estou pronto para te enfrentar. No próximo episódio de Dragon Ball Super, a morte de Son Goku. A missão de assassinato que vai mesmo acontecer. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.